Fecheiro 39, página 383, capítulo 28, O Guardião da Virtude. O homem que o Ian seguiu poderia ter algo que ver com a advertência de Sir Percival. Destapei a bandeja que tinham acabado de trazer para lhe oferecer. Parecia ter passado muito tempo desde a refeição de Mowbray. Jamie assentiu, pegando numa espécie de pãozinho recheado quente. Não me surpreenderia, disse secamente. É provável que haja mais do que um homem com a intenção de me prejudicar. Mas não acredito que andem bandos inteiros a rondar por Edimburgo. Mastigou, meneando a cabeça. Não, isso é evidente. Não há razão para te preocupares. Não? Dei uma pequena dentada no meu pãozinho e logo outra, maior. E fiz uma pausa para engolir. Não, disse ele, mais assertivo. Deve ser coisa de um contrabandista rival. Há um bando com o qual tenho tido alguns azedumes. Agitou a mão, expulsando as migalhas, e pegou noutro pãozinho. Pelo comportamento do homem, que só farejou o conhaque, poderia ser um provador. Alguém capaz de identificar a procedência de um vinho pelo aroma e pelo ano em que foi engarrafado. Um tipo muito valioso, acrescentou pensativo. Excelente para me seguir o rasto. Podia seguir-te o rasto por meio do conhaque? Perguntei com curiosidade. Mais ou menos. Recordas-te do meu primo Jared? Claro, ainda está vivo. Para eliminá-lo, teriam de o trancar num barril e atirá-lo ao Sena, replicou Jamie. Não só está vivo, como desfrutando da sua existência. Como achas que consigo o conhaque francês que trago para a Escócia? Por intermédio do Jared, suponho, avancei eu. Jamie assentiu com a boca cheia. Arrebatou o prato dos dedos esqueléticos do jovem Ian. Se tens o estômago tão embrulhado, não deves comer algo tão forte, advertiu de semblante franzido, enquanto mastigava. Vou pedir mais pão e leite para ti. Espere, tio, protestou o rapaz, mirando com nostalgia os saborosos pãezinhos recheados. Tenho uma fome terrível. Purificado pela sua confissão, havia recuperado o ânimo. E, pelos vistos, também o apetite. Jamie suspirou. Bom, está bem, mas prometo não vomitar em cima de mim. Prometo, tio, asseverou mansamente o jovem Ian. De acordo. Depois de lhe devolver o prato, Jamie continuou com a sua explicação. O Jared envia-me sobretudo o produto de segunda qualidade dos seus próprios vinhedos, reservando o de primeira qualidade para vender em França, onde as pessoas sabem ver a diferença. Então, o produto que trazes para a Escócia é identificável, somente por um provador. O certo é que esse homem saboreou a bebida em algumas das tabernas que compram exclusivamente o meu conhaque. Seja como for, não me preocupa muito que alguém procure Jamie Roy pelas tabernas. Jamie cheirou o seu vinho antes de beber. O que me preocupa é que esse homem tenha chegado à tipografia. Causa-me muito incómodo, porque aqueles que conhecem o Jamie Roy do Cais são os mesmos que lidam com Alex Malcolm, o tipógrafo. Mas Sir Percival chamou-te Malcolm e sabe que és um contrabandista, protestei. Jamie assentiu com a cabeça. Nos portos próximos a Edimburgo, Sassenach, metade dos homens é contrabandista. Sir Percival sabe que me dedico a isso, sim. Mas não me associa com Jamie Roy nem com James Fraser. Acredita que comercializo sedas e veludos da Holanda, porque é com esses produtos que lhe pago. Esboçou um sorriso. Troco conhaque por tecidos com o alfaiate da esquina. Sir Percival é aficionado por tecidos finos e a sua esposa ainda mais. Mas ignora que trafico bebidas em grande quantidade. Caso contrário, não se conformaria com apenas algumas peças de tecido. Asseguro-te. É possível que esse marinheiro te tenha localizado através de algum taberneiro? Passou as mãos pelos cabelos, como sempre fazia quando pensava. Ele apenas me conhece como cliente, disse Jamie com lentidão. É o Fergus quem se encarrega de negociar com as tabernas. E ele nunca se aproxima da tipografia. Reunimo-nos sempre aqui, em privado. Sorriu-me com ironia. E não há nada de estranho em um homem visitar um bordel, não é verdade? De repente ocorreu-me uma ideia. E se assim for? Qualquer homem pode entrar aqui sem levantar suspeitas. E se esse marinheiro se habituou a ver-te com o Fergus? Ou se alguma das mulheres descobriu quem eras? Afinal, não és um homem que possa passar despercebido. Bem pensado, Sassenach, manifestou. Posso averiguar facilmente se teria vindo aqui um marinheiro. Vou falar com a Jane. Levantou-se para se espreguiçar. As suas mãos quase tocavam nas vigas do teto. E depois vamos deitar-nos, sim? Piscou-me o olho. Entre uma coisa e outra tem sido um dia terrível. Jane chegou juntamente com Fergus, que lhe abriu a porta com a familiaridade de um irmão. O conhaque foi-se, informou Jamie. Vendi-o ao MacAlpin com um desconto no preço, milord, lamento. Pareceu-me que era melhor fazer uma venda rápida. Sim, é preferível não o ter na taberna, confirmou Jamie. E o que fizeste com o cadáver? O francês esboçou um leve sorriso. O rosto magro e as madeixas escuras davam-lhe um ar de pirata. O nosso intruso também foi parar à taberna do MacAlpin, milord, devidamente disfarçado. De quê? Quis eu saber. O sorriso de pirata voltou-se para mim. Fergus, apesar do gancho, tinha-se tornado um belo homem. Disfarçado de barril de creme de menta, milady. Não creio que alguém em Edimburgo tenha provado creme de menta nos últimos 100 anos, comentou Madame Jane. Estes escoceses pagãos não estão habituados às bebidas civilizadas. Os nossos clientes nunca pedem outra coisa que não seja whisky, cerveja e conhaque. Exatamente, madame, assentiu Fergus. Não convém que os homens de MacAlpin provem o conteúdo dessa pipa, verdade? Mas alguém acabará por abri-la mais cedo ou mais tarde, objetei. Não quero ser indelicada, mas... Precisamente, milady, Fergus fez-me uma respeitosa reverência. Ainda que o creme de menta tenha um alto teor alcoólico. Mas o sótão desta taberna é somente uma paragem momentânea na viagem do nosso desconhecido, antes do seu descanso eterno. Amanhã irá para o cais e daí para algum lugar bem mais distante. Jane encaminhou-se para a porta, encolhendo os ombros. Amanhã, quando as meninas estiverem desocupadas, perguntar-lhes-ei se tinham visto esse marinheiro, monsieur. De momento e falando em estar desocupadas, interrompeu Fergus. É possível que Mademoiselle Sophie esteja livre esta noite? A madame dirigiu-lhe um olhar irónico. Assim que o viu entrar, mon petit saucisson, suponho que se tenha mantido livre. Olhou de soslaio para o jovem Ian, deitado entre as almofadas como um espantalho, sem o seu recheio de palha. E devo providenciar uma cama para este jovem cavalheiro? Sim, Jamie observou o seu entristecido sobrinho. Pode pôr um colchão no meu quarto? Oh, não, balbuciou o jovem Ian. Sem dúvida quererá ficar a sós com a sua esposa, não é, tio? O quê? Jamie fitou sem compreender. Bem, quero dizer... O rapaz olhou-me indeciso. Suponho que necessitará... como todo o escocês das terras altas, conseguiu dar um toque de impudência à última sílaba. Ora, tens muita consideração, Ian. A voz de Jamie soou um pouco estremecida pelo esforço para não rir. E alegra-me que tenhas uma opinião tão elogiosa da minha virilidade, para acreditar que eu seria capaz de algo além de dormir, depois de um dia como este. Mas creio que por esta noite posso deixar os meus desejos carnais por satisfazer, apesar de gostar muito da tua tia. O Bruno disse-me que não há muito movimento no estabelecimento esta noite, interveio Fergus, um pouco desconcertado. Que problema há de o rapaz? Ele tem apenas 14 anos, por Deus, protestou Jamie, escandalizado. Quase 15, corrigiu o jovem Ian, endireitando-se e mostrando uma expressão interessada. Bem, é o suficiente, sem dúvida, assegurou Fergus, pedindo a confirmação de Madame Jeanne com o olhar. Os seus irmãos não passavam dessa idade quando tiveram a sua primeira vez e cumpriram com todas as honras. O que estás a dizer? Jamie mirava o seu protegido de olhos arregalados. Bem, alguém tinha de se ocupar disso, disse Fergus com impaciência. Normalmente é o pai, mas Monsieur não era... Sem intenção de faltar ao respeito com o seu estimado pai, mas... Falou dirigindo-se ao jovem Ian. Este assunto é para alguém mais experiente, compreende? Logo se voltou para a Madame Jeanne, como um gourmand que consulta o seu camareiro. Bem, talvez a Dorcas? O que lhe parece? Ou a Penélope? Não, não, disse ela, abanando a cabeça decidida. Tem de ser a Mary, sem dúvida, a pequena. Ah, a ruiva. Sim, creio que tem razão, aprovou Fergus. Traga-a então. Jeanne saiu sem que Jamie tivesse tempo para fazer outra coisa que não emitir um grunhido de protesto. Mas o rapaz não pode. Posso sim, asseverou o jovem Ian. Pelo menos, acredito que sim. E o que vou dizer eu à tua mãe? Protestou Jamie. A porta abriu-se e vimos uma rapariga miúda, suave como uma perdiz, de rosto radiante, emoldurado por uma cabeleira ruiva. Ao vê-la, o jovem Ian ficou petrificado. Mal podia respirar. Quando já não conseguia conter mais o fôlego, sem cair desmaiado, voltou-se para Jamie sorrindo com arrebatadora doçura. Bem, tio Jamie, no seu lugar... E a voz tornou-se subitamente aguda, com uma alarmante nota de soprano. Depois de pigarrear, continuou com uma respeitável voz de barítono. No seu lugar, eu não diria nada. Boa noite, tia. E saiu com um ar decidido. Não sei se deva matar o Fergus ou agradecer-lhe. Jamie, sentado na cama, desabotoava lentamente a camisa. Suponho que ele tentava fazer o que mais convinha ao jovem Ian. Sim, com essa maldita imoralidade dos franceses. Foi o arcanjo Miguel que expulsou Adão e Eva do Éden? Perguntei enquanto tirava as meias. Jamie riu baixinho. Pareço-me com ele, com o guardião da virtude. E o Fergus... Seria a serpente maligna? Pegou-me pelos braços para me levantar. Chega aqui, Sassenach. Não gosto de te ver de joelhos a servir-me. Hoje foi um dia difícil, decretei, obrigando-o a levantar-se comigo. Ainda que não tenhas matado ninguém. Apoiou o rosto nos meus cabelos. Na realidade, não tenho sido totalmente sincero com esse rapaz, confessou. Não? Na minha opinião, tens sido fantástico. Pelo menos conseguiste que se sentisse melhor. Assim espero. E se as orações não lhe servirem de nada, pelo menos não lhe fazem mal. Mas não lhe disse tudo. Geralmente só conhecemos um homem quando nos fere a alma por ter matado ou quando ele procura uma mulher, Sassenach explicou suavemente. Certa, se possível. Se não, qualquer outra. Porque ela pode fazer o que mais ninguém consegue. Curá-lo. Soltou a braguilha das suas calças. Foi por isso que deixaste que fosse com a Mary? Encolheu os ombros e afastou-se para tirar as calças. Não podia detê-lo. E pensei que seria melhor permitir, ainda que seja tão jovem. Lançou-me um sorriso de viés. Ao menos não passará a noite desesperado a pensar nesse marinheiro. Suponho que não. E tu? Tirei-lhe a camisa. Eu? E olhou-me com as sobrancelhas arqueadas, a camisa suja descendo-lhe pelos ombros. Sim, não mataste ninguém, mas não queres? O sorriso que se instalou no seu rosto eliminou qualquer semelhança com o arcanjo Miguel, o severo guardião da virtude. Suponho que sim, admitiu ele. Mas se meiga comigo, querida. Capítulo 29. A última vítima de Culloden. Pela manhã, quando Jamie e Ian partiram para cumprir o seu dever piedoso, saí atrás deles. Detive-me a comprar um grande cesto de vime de um vendedor de rua. Já era tempo de começar a reunir os utensílios médicos que conseguisse encontrar. Dados os acontecimentos do dia anterior, temia que muito em breve me viessem a fazer falta. A farmácia Aug não tinha mudado em nada. O homem que atendia ao balcão era um autêntico Aug, mas mais jovem do que aquele que conhecera 20 anos antes, quando ajudava no seu negócio, procurando dados sobre os militares e ervas e outros remédios. Este jovem Haug não me conhecia, é claro, mas empenhou-se amavelmente em procurar as ervas que eu desejava. No local havia outro cliente a rondar o balcão, onde se preparavam as poções magistrais. Andava de um lado para o outro, com evidente impaciência, as mãos cruzadas atrás das costas. Por fim, aproximou-se do balcão. Quanto tempo falta? Disparou. Não sei dizer, reverendo, respondeu o farmacêutico em tom de desculpa. A Luísa disse ser necessário fervê-lo. Aquele homem era-me conhecido, mas não tive tempo de pensar onde o vira antes. O Sr. Haug olhava com ar de dúvida para a lista que eu lhe havia dado. Acónito, acónito, murmurou. O que é? Bem, entre outras coisas, um veneno, disse eu. O farmacêutico ficou boquiaberto. E também um remédio, assegurei-lhe. É preciso ter muito cuidado ao utilizá-lo. Em uso externo, é bom para o reumatismo. Uma quantidade muito pequena, ingerida por via oral, baixa o ritmo do pulso e é bom para certas enfermidades do coração. Extraordinário! Maravilhoso o Sr. Haug, gaguejando. Voltou-se para as estantes com ar inseguro, mas interessado. E sabe que cheiro tem? Interpretando isso como um convite, dei a volta ao balcão para inspecionar os frascos. Temo ainda não ser tão hábil com os medicamentos como era o meu pai, disse o jovem. Ele ensinou-me muito, mas morreu faz um ano. E há aqui muitas coisas cujo uso desconheço. Bem, este serve para a tosse, informei, pegando num frasco de helênio, enquanto olhava de soslaio para o impaciente reverendo, que tirara para fora um lenço e respirava asmaticamente, sobretudo a tosse provocada por catarro. Observei as estantes cheias, franzindo a testa. Tudo estava impecavelmente limpo, mas claramente nenhum remédio fora guardado por ordem alfabética. O Sr. Haug ter-se-ia baseado em algum tipo de sistema? Fechei os olhos, tentando recordar a minha última visita à farmácia. Ali, Com bastante segurança, a minha mão aproximou-se de um frasco rotulado como dedaleira. De um lado, cavalinha. Do outro, raiz de lírio do vale. Rebassei mentalmente os possíveis usos dessas ervas. Todas serviam para doenças cardíacas. O acónito não devia estar longe. Encontrei-o rapidamente num frasco que entreguei com cautela ao Sr. Haug. Tenha cuidado. Basta uma pequena porção para deixar a pele dormente. Seria melhor se o pusesse num frasco de vidro. Parece saber bem mais de remédios do que este jovem, disse atrás de mim uma voz grave e rouca. Pois, provavelmente tenho mais experiência. O sacerdote apoiava-se no balcão e observava-me. Os seus olhos eram de um azul muito pálido, sob grossas sobrancelhas. Sobressaltei-me ao recordar onde o vira. Na taberna de Mowbray, no dia anterior. Não deu mostras de me reconhecer. O que recomendaria em relação a uma doença nervosa? Que tipo de doença nervosa? Franzi os lábios e o senho, hesitando em confiar em mim. Bem, é um caso complicado. Mas, no geral, o que receitaria para uma espécie de ataque? Convulsões epiléticas? O enfermo cai no chão e contorce-se? Não. Outro tipo de ataques. Uiva e fica imóvel. As duas coisas ao mesmo tempo? Não. Esclareceu precipitadamente. Primeiro uma coisa e depois a outra. Passa dias inteiros muda, com a vista fixa, e de repente grita como se quisesse despertar os mortos. Deve ser muito incómodo. Se a esposa assim se comportava, isso explicava as profundas rugas que lhe rodeavam a boca e os olhos e as grandes orelhas azuis. Tamborilei com um dedo no balcão, refletindo. Não sei. Teria de ver a enferma. Ele passou a língua pelo lábio inferior. Talvez. Estaria disposta a visitá-la? Não estamos longe, disse com bastante rigidez. Neste momento não posso, expliquei. Tenho de me encontrar com o meu esposo, mas esta tarde talvez. Então, às duas, na pousada de Henderson, em Caruber's Close. O meu nome é Campbell, Reverendo Archibald Campbell. Antes que eu pudesse responder sim ou não, abriu-se a cortina da divisão e o Sr. Haug apareceu com os frascos. O reverendo olhou para os frascos com ar duvidoso, enquanto procurava uma moeda no bolso. Bom, aqui está o pagamento, disse de má vontade, deixando a moeda no balcão. Espero que me tenha dado o que eu precisava, e não o veneno dessa senhora. A cortina voltou a abrir-se. Uma cabeça de mulher surgiu e seguiu com a vista o sacerdote que se retirava. Menos mal que se vá, comentou. Meio pence por uma hora de trabalho e ainda insulta. O senhor poderia ter escolhido melhor, digo eu. Conhece-o? Perguntei. Não, não posso dizer que o conheça bem. Luísa olhava-me com franca curiosidade. É um desses ministros da Igreja Livre. Passa o dia a berrar na esquina do mercado. O que me surpreende é que alguém como ele venha à nossa farmácia, sabendo o que pensam os padres em geral. Cravou os olhos em mim. Sem querer ofendê-la, minha senhora, se também for da Igreja Livre. Não, eu sou católica e papista, asseverei-lhe. Pensei que pudesse saber algo sobre a esposa do reverendo e a sua enfermidade. Luísa abanou a cabeça, voltando-se para outro cliente. Não, nunca a vi. Qualquer que seja a sua enfermidade, disse ela, viver com esse homem não a aliviará muito.